as favelas do mundão. E la vida renasce. Ela me brinca, sofrita, sofrita, sem piedade. Para as favelas do mundão. E la vida renasce. Os vida sofrida do fundão, morojão. No mundão vivão, descrito da vila dos trão. Firmão, nega, é só chegar. A guerra só acaba se nós se entregar. Sem ilustrar medalha pra desertor, sem se ajoelhar pra quem espalhador. Nos guetos, os monstros das neves. De chapéu atolado, joga no black. Tamo aí, Joe, foi difícil. Nas favelas várias flores, só espinho. Vários caminhos só levam à derrota. No mundão que cheira a pólvora. Barroca, o castelo do justo. Que vem dos barracos sem mansão de luxo. Sem Rolex, cordão de rubi, joia rara. Aqui é só Madeirite, olhos com lágrimas. A cena triste eu já presenciei. Os capítulos do crime eu lamentei. Chorei a dor, o trágico motivo. A falta do irmão que morreu de tiro. Destino amargo, o fel, a alma feta. A luz do céu rouba a escuridão da favela. Sem miséria, a felicidade louco quer encontrar. Chega de ver os castelos desmoronar. Jardim Marilu renasceu, mais um das cinzas carregando a dor. Os vida sofrida, periferia sem luxo, glamour e os quilates. Mais sofredor, aqui a vida renasce. Ela me vida, sofrida, sofrida, sem piedade. Vai nas favelas do mundão. E la vida renasce. Ela me vida, sofrida, sofrida, sem piedade. Vai nas favelas do mundão. E la vida renasce. Cê quer as cartas, tudo pro mesmo jogo. Carrega pro pódio o troféu de ouro dos morros. Pros filhos de ferro ser herói. Os olhos da favela que queima os boys. É nóis vagabundo. Na porra do bagulho só os loucos de olho fundo. Que tá no mundo de rei chavão. Que no meio das neves né vulcão. Morojão, os trão firmão, pelo certo tá. No meio dos leão vem do qual quer atacar. Nos cofre a joia e milhões de dólar. Nos túmulo milhões de senhora chora. Vida nova sem miséria pras favelas e pros morros. Aonde tesouro, chega de lágrimas no rosto. Somos todos sofredor de alma e olhar. No gueto quem as pedras nos irmão quer jogar. Nos fenômeno que sai dos morros pra ser feliz. Mas nos castelo real honra a raiz. É nós aqui acima de tudo. De pele e osso louco vagabundo. Que causa o surto na madame de Corolla. De colar de ouro no jardim Europa. Nós aqui é barroca, barraco de madeira. Os vida sofrida longe dos degraus dos estrelas. Ela me vida, vida sofrida, sofrida, sem piedade. Vai nas favelas do mundão. E la vida renasce. Ela me vida, vida sofrida, sofrida, sem piedade. Vai nas favelas do mundão. E la vida renasce. É vários tru, vários tio do mundão. Que tá no moio sem mosca, morojão. Se tá com os grão, tá firmão, cê sabe. E la vida renasce. Em várias favelas eu vejo a vida renascer. Em várias mansão eu vejo o amanhã morrer. Cadê o espírito dos reis nobres? Os ricos só pensam em dólar no cofre. De Porsche com as vadias vão pro shopping gastar. De Rolex e cordão quer ver o mundo acabar. Nós aqui só quer ser feliz e mais nada. O barraco humilde e a miséria das migalhas. Champanhe pra rapa, os loucos quer brindar. Nas 24 do mundão cê não pode moscar. Inimigo é mato, traidor tem de sobra. O solteiro periférico não é o mar de rosa. Ela me vida, sofrida, sofrida, sem piedade. Vai nas favelas do mundão. E la vida renasce. Ela me vida, sofrida, sofrida, sem piedade. Vai nas favelas do mundão. E la vida renasce. Ela me vida, vida sofrida, sofrida, sem piedade. Vai nas favelas do mundão. E la vida renasce. Ela me vida, vida sofrida, sofrida, sem piedade. Vai nas favelas do mundão. E la vida renasce. Ela me vida, vida sofrida, sofrida, sem piedade. Vai nas favelas do mundão. E la vida renasce. Ela me vida, vida sofrida, sofrida, sem piedade. Vai nas favelas do mundão. E la vida renasce. ela me vida, sofrida, sofrida, sem piedade. Várias favelas do mundão, a vida renasce. Ela me vida, vida, sofrida, sofrida, sem piedade. Várias favelas do mundão.